E aí, guerreiro? E aí, guerreira? Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa. Falou? E é só a mixtape. Costa a costa! Mixtape! Esse ano eu quero ver você pronto pro jogo e com as cartas certas na mão, tá inteirado? Então, façam suas apostas, mas não esquece. Costa a costa tá na casa. Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa.